Viva Jesus! Viva Pai João de Aruanda, na terra, graças a Deus! Louvado seja Deus e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O chefe de legião, o espectro, o espírito demônio, acaba de ser resgatado para Deus pela energia e a vibração do amor. Ele não tem o direito de devassar as almas desse jeito. Não é assim que os médiuns desta casa serão trabalhados. Não é colocados em vergonha que eles serão trabalhados. Serão trabalhados com sabedoria. Serão trabalhados com amor. A espiritualidade não expõe ninguém. Não é assim que nós trabalhamos. O espectro terá uma nova oportunidade. Mas, meus filhos, lembrem-se que existem outros e eles estão à solta. Eles são especialistas em enganar, ludibriar. Eles são especialistas em trabalhar nas emoções, nos sentimentos, nas ideias retrógradas, fazer com que as pessoas distorçam o que está sendo feito ou o que está sendo dito. Eles sabem colocar raiva naqueles que têm um resquício de raiva. Eles sabem colocar inveja naqueles que têm um resquício de inveja. Eles sabem manipular as mentes. Será necessário que vocês sejam fortes, porque todos vocês estão protegidos, mas Deus vai deixar vocês decidirem por si mesmos quem vocês querem seguir. Eles só podem tocar até um certo ponto, não além do ponto, mas até o ponto eles podem fazer muita coisa, se assim você permitir. Nesse momento decisivo, Deus vai permitir que eles toquem em cada alma, em certa porcentagem. Eles são especialistas em ativar e acender o fogo do medo. Eles usam os seus instrumentos encarnados para botar medo naqueles que são os servos da luz, principalmente aqueles que mais se destacam e que vêm com uma missão importante, que encarna com uma missão importante. Deus, Jesus, está à frente. Mantenham-se no amor, na paz, na serenidade, nas ideias universais e cósmicas. Nutram o seu interior com bons sentimentos. Nutram as suas mentes com bons pensamentos. E nada poderá vos atingir. Essa é uma grande blindagem. Existe uma outra blindagem fortíssima, inquebrantável. A blindagem da intenção. Porque a intenção te conecta com espíritos das trevas ou com Deus? Qual é a sua intenção? De verdade, olha para dentro de você e me diga, diga para Deus, qual é a sua intenção? Com a intenção e o sentimento do amor, você se conecta fortemente com Deus e os bons espíritos, principalmente. Se a potência desse amor é grande e se a intenção, que é boa, também é muito grande. A intenção de que este planeta, de que a humanidade que habita este planeta se torne uma humanidade luz, um planeta luz, o estabelecimento da luz neste mundo está em andamento. Existem alguns aqui que estão na luz, que são luz por onde quer que passem. Chamam a atenção dos espíritos, chamam a atenção dos encarnados, sem os encarnados perceberem que estão prestando atenção nesses seres encarnados. Eles estão aqui. Eles estão na Terra. São baluartes de Deus, pilares do Pai, em carne e osso aqui na Terra. Um em cada ponto do planeta. Nós temos quatro, um aqui no Brasil e outros três espalhados pelos outros cantos do mundo. No momento certo, eles irão se apresentar. Os quatro são diferentes, cada um tem uma força, cada um tem um mistério, cada um tem uma energia. E cada um tem um nível evolutivo. Mas os quatro são espíritos de evolução exagerada, referente ao padrão Terra. Depois que eles estiverem unidos, quer dizer que algo se concretizou. Um é fogo, o outro é água. O outro é terra, o outro é ar. O ar está aqui, o vento, a suavidade, misturado à tormenta. A tormenta quando se faz necessário que ela seja feita. E a suavidade e a serenidade usada na hora que tem que ser usada. Mas esse ar é usado só aqui. O principal dos quatro tem os outros três também. Mas no momento o ar está potencializado. Mas pode usar os três mediante a experiência e a evolução. É muita força, é muito poder que vem de Deus, mas está contido, porque se for mostrado para a humanidade, haverá algo muito ruim, porque essa humanidade não está preparada para isso. Esta humanidade não está preparada para algo desta magnitude. Muito imaturos vocês são. Muito ignorantes vocês são. Muito infantis vocês são. Se fala de serenidade. se fala de amor, se fala de paz, se fala de sabedoria, mas sabedoria vocês não têm, nem paz, nem serenidade. Em tormenta vocês vivem. Muito pequenos vocês são. O amor leva à fonte. O ódio, o medo, a raiva, a ganância levam ao lado sombrio do universo. Muito vocês têm que aprender. Muito vocês precisam evoluir para estar na paz da fonte do Criador. Distante dele, vocês estão. Não enxergam a oportunidade que está à sua frente. Porque só veem o que é matéria. Vocês não são esse corpo de matéria bruta. Vocês são feitos de energia. Vocês são luz. Vocês são sutis. Esse corpo de matéria bruta não é a realidade do espírito. Tenha confiança. Confiança. Tenha confiança. Confiança em si mesmo. Admita quem tu és. Tome posse disso. E seja, em qualquer ponto que esteja, seja a luz e a manifestação do amor. Da serenidade, da paz. Seja humilde, manso, sereno e puro. Recebam o amor divino que lhes é enviado neste momento crucial do seu nível evolutivo. Esse. Vocês chegaram num ponto decisivo da evolução do seu espírito imortal, mas disso vocês desconhecem. Vocês sentem, mas não sabem que estão sentindo o momento que estão vivendo. Aqueles que estão passando por um processo de cura profunda, assim se faz necessário para a sua ascensão. Só depois de passar por isso, vocês poderão ascender. Este que eu uso agora já passou por isso. Por isso, ascendeu há muito tempo. Por isso, é fácil estabelecer sintonia aqui. Recebam isso. Enxerguem o seu lado sombrio e o equilíbrio não é para retirar, porque no universo tudo tem uma polaridade, negativa e positiva, luz e sombra, sombra e luz. Mas vocês estão em equilíbrio com isto? Não, não estão. Poucos estão. Muito poucos estão, e aqueles que estão em equilíbrio com isso, muitos não perceberão com relação àqueles que já estão no equilíbrio com relação à luz e à sombra, o lado negativo e o positivo. Vão até aquele que tem o equilíbrio das duas polaridades, aquele que é yin e yang, aquele que tem essas duas polaridades fortes que se equilibram, aquele que consegue controlar o yin e o yang, aquele que consegue potencializar o yang quando tem que ser potencializado e diminuir o yin, aquele que consegue potencializar o yin e diminuir o yang quando assim se faz necessário, aquele que precisa, aquele que sabe, aquele que conhece o mistério de equilibrar o yang e o yin quando assim se faz necessário, que estejam equilibrados os dois. Prestem atenção, percebam, vocês estão distraídos, vocês ainda não perceberam, isto está na sua frente e vocês não enxergam. Bata a porta e ela se abre, e quem está do outro lado da porta está pronto para auxiliar. Seja uma mente ativa. Mas o que é uma mente ativa? Uma mente ativa não é como vocês estão usando. Uma mente ativa, ela se conecta à fonte criadora, ao lado luz e ao lado sombra, porque sempre tem algo a retirar da sombra, assim como da luz, e um complementa o outro. Aquele que tem o equilíbrio, o portador deste mistério, consegue equilibrar um mundo. O mundo, neste momento, precisa deste equilíbrio. Por isso, algo está aqui para que não ocorra o caos. É necessário o ponto de equilíbrio. É necessário que ele esteja aqui na Terra, este ponto de equilíbrio. Por onde passa a luz, a amor, enxerguem os átomos do vento, da terra, dos vegetais, das pessoas. Vocês são feitos de átomos e moléculas. Vocês são feitos de luz. Se vocês fizerem isso, vocês enxergarão as outras dimensões o tempo inteiro, 24 horas por dia. Vocês sentirão a presença do Deus vivo, da fonte, 24 horas por dia. Vocês o sentirão, o verão, o compreenderão na potência necessária. Ainda longe de ser uma compreensão eficiente, mas uma compreensão muito grande. E essa compreensão faz com que vocês estejam em paz, independente do que esteja acontecendo. O mundo estará caindo ao seu redor. As pessoas ao seu redor estarão chorando. Outros estarão agitados. Outros estarão agressivos e puro ódio. E você continuará no silêncio, na serenidade. E na paz. O que eu acabei de dizer agora será esquecido daqui a alguns minutos. Mas aquele que já tem o equilíbrio, aquele que já tem maturidade e a conexão viva com a fonte ativada, não esquece nunca. Ele não precisa ser lembrado da existência de Deus e das leis divinas, porque já é. Aqueles que precisam ser lembrados das leis divinas e da existência de Deus são alunos de quem já tem isso. Torne-se isso e você será um professor para alunos em outros mundos, onde existem espíritos que ainda não têm essa conexão, esse nível de consciência, esse nível de evolução e esse nível de conexão. Quando você for para estes planetas para ser um professor, um mestre, tu se sentirás sozinho, incompreendido. Por mais que tente explicar, por mais que tente falar, não será compreendido. Não alcançarão o suficiente do que tu és. Mas não poderia ser diferente. Isso só ocorre em momentos decisivos de transições planetárias em muitos mundos. Aproveitem a oportunidade, porque muitos de vocês ainda não enxergaram. Eu vou dar uma dica. Lembrem-se do que foi falado ontem pela médium nova e pelo médium velho. A prova de que ainda não se enxergou o que está acontecendo são as atitudes dentro da casa. Quando se sai, quando algo importante está sendo dito, isso é não dar importância, isso é cegueira espiritual, isso é distração, isso é um sono profundo, porque não entende o que está acontecendo, o que está sendo dito e, principalmente, o que está sendo emanado. Por isso eu digo, vocês estão em profundo sono. Assim como foi há 2000 anos atrás, quando alguém que também tem isso esteve aqui. Não enxergaram. E até hoje não enxergam, porque transformaram conhecimentos cósmicos em religiões limitadas, muito limitadas, com um fundamentalismo humano, terrícola, terrestre, um fundamentalismo pobre, com uma visão extremamente estreita, como crianças espirituais que vocês são, que brincam de ser intelectuais sem ser. Se nós trouxermos consciências cósmicas aqui que são verdadeiramente intelectuais, vocês não entenderão nada do que eles dirão. Qual é o seu nível de intelectualidade? Que intelectualidade é essa? Uma intelectualidade de crianças. A intelectualidade no jardim de infância, com espíritos que acham que são adultos, quando não passam de embriões no universo. O portador da conexão com Deus plena, do mistério, será visto como alguém arrogante, será visto como alguém prepotente, será visto como alguém julgador, porque as verdades que saem da boca desse tipo de espírito, para crianças, soa como arrogância, soa como prepotência, vaidade, quando na verdade só estão sendo faladas verdades. Aceitem. Aceitem quem vocês são, mas não aceitem ficar nesta condição. Como vocês dizem aqui, mexam os pauzinhos para sair dessa condição ridícula a qual vocês se encontram. A luz, a paz, a serenidade, o amor e a sabedoria.